suas asas a céu aberto. Já sinto sua ausência, a vida é penitência e a morte redenção. E com todos os defeitos, da dor e seus efeitos, que nunca está perto, só do nada estou certo. E a alma vai tentar esquecer que somente é pra ser. Não há um lugar ao sol sem você. Ainda que me reste uma palavra, ainda que me reste uma palavra, ainda que me reste uma palavra, ainda que me reste uma palavra, não há um lugar ao sol sem você, não há uma sem farol que você.